Olá, Brasil apaixonado! Como é que foi o seu final de semana? Pode aumentar o volume, chegar mais pertinho do rádio e preparar o seu coração. Está começando agora o nosso Encontro Central, o programa que tem unido os corações apaixonados de toda essa linda e maravilhosa nação. Eu sou Fabrício Brandão, porta-voz do seu coração. A partir de agora, com muito carinho, muita emoção no seu rádio, vamos começar o nosso programa. As mais lindas canções de amor já estão preparadas para tocar o seu coração. As mensagens do coração, a tradução, tudo isso e muito mais aqui em 2 horas de emoção no nosso Encontro Central. Hoje é segunda-feira, espero fazer o melhor programa para você. Venha amar comigo na trilha sonora do seu coração. Encontro Central, o coração batendo mais forte. How to scheme,

Encontro Central. Apresentamos

lights go down. Estamos apresentando Encontro Central. Sabe? Encontro Central. O coração batendo mais forte. Central para você ouvir e se apaixonar. Já já tem mais recados do coração. Mande o seu ouvintecentral.com. Alô, meus amores, estamos de volta com mais recados do coração. Participe do nosso Encontro Central. Mande o seu ouvintecentral.com. Cantinho da Carta, Encontro Central. Chegando o recadinho da Alzira para o Felipe, lá da Bahia. É nos teus olhos que eu me vejo, no teu sorriso que eu me alegro, nos teus beijos que eu deliro, no teu abraço que eu me entrego, é na tua chegada que o meu coração acelera e na tua partida que ele te espera. O Robson do Amapá para Claudiana. Por você eu desfaço planos, remarco compromissos, reescrevo, desconverso, refaço. Por você eu me viro do avesso, do verso, sei lá, eu invento, arranjo um jeito, perco a hora e a noção do tempo, perco o juízo. Por você, por causa de você, sou pote de amor transbordando. A Thaís do Rio Grande do Sul para o Marcos Paulo. Eu poderia passar horas falando sobre cada detalhe seu que eu amo. Poderia passar dias só te beijando e abraçando, ou semanas te agarrando. Poderia passar meses com você, só com você, te mimando, te agradando, te querendo. Mas a verdade é que eu poderia passar vidas só te amando. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I

Encontro Central. Thank you. Encontro Central, o programa que mexe com as suas emoções. As mais lindas canções de amor você ouve aqui. Estamos chegando ao final de mais uma edição. Um beijo carinhoso do Fabrício Brandão. Espero vocês amanhã aqui no nosso Encontro Central. O Brasil inteiro ligado na maior audiência do rádio.